olhar pra Jesus Salvador, sangue seu derramado ele tem. Paga está nossa falta, não haja temor, por olhar pecador vida vem. Ele diz, vida eterna eu te dou. Nunca perecerás, crendo em Cristo Senhor, segurança em Jesus gozarás. Vem, viverás, terás vida em olhar pra Jesus.